Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon. Olá. E do meu outro lado está o Jefferson. E aí? Como não poderia deixar de ser, a Nintendo trouxe novidades de Pokémon aí na Korokoro, né? Na verdade, foda-se a Nintendo, né? A Korokoro, como sempre, tá revelando novidades, né? E dessa vez eles mostraram as duas evoluções do Rock e Ruff, né? O artigo ele traz os dois Pokémon. Tem, tipo, o Pokémon que evolui na versão... da evolução que evolui na versão noturna. Nossa, falei tudo errado, né? Mano, essa é a introdução do tema aleatório da semana? Na verdade, já é Pokémon, vamos lá então. Não, só ia perguntar pra vocês qual que vocês mais gostaram. Eu gostei do Zoroark. E o Jefferson gostou de quem? Eu não tenho a mínima ideia, eu não vi. Porra, mano. É um que parece o Garurumon, outro parece o Zoroark. Qual dos... Ou a Kyubimon também. Então, fica aí. Eu gostei dos dois, mano. Pode ir, só não sei qual que eu vou escolher. Pode ser os dois. Então, se eu não tiver mais nenhum Pokémon, vai ser os dois mesmo na party. Ah, não, isso não pode. Isso é muito errado. Você não pode ter dois Pokémon na party. São versões diferentes do mesmo Pokémon. Ah, vai tomar no cu. Vai com nomes diferentes. Você vai colocar apelidos diferentes. Né? E a dúvida fica qual o segredo dele que ele tem compartilhado com os iniciais. Porque tinha essa coisa aí dele e os iniciais serem especiais. Será que os iniciais também vão ter evolução dia e noite? O que não faz sentido, né? Porque uma coruja tem evolução de dia ou de noite. De dia é uma coruja cansada e à noite é uma coruja acordada. Que merda. Bom, nessa semana saiu Dragon Quest VII, né, que é da Square Enix, mas é publicado pela Nintendo, né, e junto com o jogo, a Nintendo resolveu ajudar a gente com um guia de barra detonado das primeiras 20 horas do jogo. Eu comecei a jogar o jogo e eu pensei, nossa, esse jogo precisa muito de guia, tipo, é um jogo muito velho. Você passa o jogo, sei lá, a projeção do jogo é 100 horas, mas assim, o tempo que você passa perdido é umas 20, 30 horas, velho. Tipo, eu queria jogar, mas não dá pra jogar, a experiência é horrível. O que vocês acham, tipo, de passar metade do tempo do jogo perdido no mapa? Mas não tem aquele... Eles não colocaram aquelas coisas pra facilitar a sua vida, de falar mais ou menos onde você tem que ir? Ou não tá, não, ou não te ajudou? Que eu vi, eles não colocaram, e além disso, tipo, não tem nem aquele esqueminha do Zelda lá, que você grifa as partes importantes onde tem que ir, tipo... Você começa o jogo do nada, eu falo assim, fulano tá na... Procura fulano. Fulano tá onde? Tá na casa dele, tá na pracinha, não sei. É uma experiência horrível, velho. Falaram que tinha uma tabuazinha, né? Não sei o que... É que Dragon Quest, acho que muita parte do jogo é você ficar andando meio que a esmo. E grindando, e fazendo... Vivendo o mundo. Acho que essa é a graça do jogo, né? Eu gosto de explorar, então, mano. O negócio é você aprender pra onde tem que ir, sabe? E ficar imerso lá, sei lá, se virando, procurando informação com NPC, né? Pra mim essa é uma das graças do RPG. Mas óbvio que nesse caso, né, de Dragon Quest Bane, não é pra todo mundo, né? Tem muita gente que não gosta. O Jefferson, por exemplo, não gosta de estar perdido por muito tempo. Mas se você quer, se a intenção é popularizar Dragon Quest no Ocidente, você tem que fazer mais coisa do que isso. Isso já envolvendo essa questão do Jefferson, vocês acham que detonado em vídeo é o melhor formato? Porque, meu, primeiro é muito difícil você ficar procurando onde você tá, etc, sabe? Não era melhor eles terem feito um guia digital, mano? Eles fizeram os dois. Tem alguns videozinhos e tem escrito também. Mas eu prefiro em vídeo. Quando eu vou ver detonado de algum jogo mais antigo que eu tô perdido, normalmente eu procuro um Let's Play pra saber... Como que o cara especificamente saiu do problema? Eu prefiro escrito resumido. Tipo, que nem se vocês chegarem a olhar da Nintendo, tá bem legal. Tipo, eles cortam as partes e falam assim, ó. Ah, faz isso. Tipo, aí você vai lá e faz, assim, sabe? Já dá bem a direção. Eu lembro quando eu pegava detonado em português, NN Gamer e tal, eu olhava e falava, caracas. O cara falava, a gente ia nessa sala. E aí nessa sala eu não tinha noção nenhuma de onde o cara tava pra ele falar nessa sala. Aí isso pra mim sempre deu problema em detonado escrito. Eu acho que o problema detonado escrito é que, realmente, eles têm um número fixo de palavras, né, que é em revista, tipo, assim, ó, eles têm 10 mil toques lá, né, aí eles têm que comprimir tudo detonado de jogo inteiro. inteiro em 5 páginas, mano. Aí, meu, muita informação fica faltando. É difícil, às vezes, você encontrar, se perder. É muito fácil você se perder e depois retomar o lugar dentro do texto, sabe? Também isso. Fora que detonado de texto, você tinha que ficar voltando pra ler. Aí você tem que decorar. Aí você olha, o vídeo como você tá, como é um cara jogando, é só uma informação visual e você só tem que repetir aquilo. Então eu acho até em vídeo, minhas opiniões em vídeo eu prefiro. Ah, eu acho que ainda é legal em artigo e mesmo na revista, mesmo quando você se perdia dentro da revista, quando você conseguia se achar sozinho e depois voltar pra revista era legal, entendeu? Então já fica aí pro ouvinte aí responder depois o que, que ele gosta mais, ser detonado em vídeo ou ser detonado em artigo. Ah, exatos, mentira, não foi exatos, porque a gente acabou atrasando uma semana, porque como nós três esquecemos, né, ótimas pessoas que nós somos, o nosso podcast ele completa 1 ano, e não é num Nintendo A3, né, o Nintendo A3 a gente começou a fazer em março, mas antes do Nintendo A3 a gente já tinha um formato que era no Retrospectiva Semanal, era um formato mais ou menos parecido, e a gente fez isso dia 12 de setembro de 2015, foi o primeiro que a gente soltou. E aqui fica a pergunta para os três, incluindo a mim, qual foi o podcast que vocês mais gostaram de gravar nesse tempo de um ano? É, você me limitar um ano é mais difícil, né? Porque a gente normalmente gravou notícias, né? É, dos conteúdos mais legais, assim, eu preferi a entrevista com o Fábio Lucindo, não, que não foi no formato Nintendo A3, né? Mas tá dentro do limite de um ano que o Jamon impôs, né? Sim, é verdade. Bom, já que você falou de até par romântico, com relação com outros personagens femininos ou até masculinos, tipo, a gente queria shippar um pouco os personagens. Você acha que, tipo, o Ash deveria fazer algum par romântico com alguma das personagens, sei lá, com a Misty, com a Dawn, com a May, tipo, com o Brock, sei lá. Eu acho a Serena uma graça. Se eu fosse o Ash, eu ficaria com a Serena, eu escolheria ela. Mas a Misty é o amor de infância e tal. Então, não sei, tem uma questão. E eles são crianças também, não sei se devia muito pensar nessas coisas pra eles, mas acho que um par romântico do momento seria a Serena, faz todo sentido. E ela parece que nutre sentimentos por ele. Então faria todo sentido se ele fosse namoradinho da Serena, assim. E de notícia? Qual foi a notícia que você mais gostou de falar aqui? Ah, é difícil. Acho que. Eu não sei. Mas se eu puder falar, então, em quesito de podcast, eu prefiro. De uma lembrança, eu prefiro podcast de evento de anime, que o Jamon contou uma história bem peculiar. Não, mas calma. Isso, para de colocar essa história nos lugares. Ah, não. Eu já toco aí, já. Aí eu entrei no banheiro, eu fui lá, fiz minhas necessidades, mas quando eu fui me limpar, não tinha papel. Ah, aí a única coisa que eu tinha, eu abri minha mala e procurei tudo que eu tinha. Eu não tinha nada que eu pudesse sacrificar, a menos o mapa do evento que tinha lá. Mano. Aí eu olhei assim, não, vai ter que ser o mapa. Eu preciso de detalhes, tá bom. Minha bunda sangrou, foi foda. Ai, meu Deus. Isso aí não é em um ano. Isso aí o Jefferson não tava na época. Eu não sei. As minhas melhores experiências foram aquelas que foram cortadas, porque a gente não pode publicar. E enfim, acho que esse um ano, pra mim, foi bem bacana, assim, acabar conhecendo os dois, né, porque tanto o Mario que o João Mons já são amigos de longa data, e eu acabei entrando nesse meio e acabei conhecendo os dois, são pessoas legais, tivemos, acho que temos discussões bacanas. Oh. E em relação a um podcast, sei lá, inesquecível, eu não sei, mas acho que a discussão um pouco mais efervescente foi com o João Mons sobre localização, acho que foi o podcast que eu saí com a boca seca. E aí quando a Nintendo está traduzindo o jogo, né, ela começa a censurar tudo. Vocês se incomodaram com isso? Se incomodam com isso? Eu incomodo com esse tipo de discussão, mas assim, a Nintendo não pode ser a Atlus. A Atlus é uma empresa de nicho que traduz os jogos para inglês e faz bem mantendo, entre aspas, a originalidade, porque é uma empresa. Não digo pequena, mas é voltada para esse público. A Nintendo não pode ser a Atlus. E você mas que mesmo quando os jogos são, assim, da Atlus... É esse o ponto. Tem, entre aspas, o jogo é da Atlus, mas é uma parceria. Então, se a Nintendo fala que entre aspas, que não pode ter, eu acho melhor que você corta a ligação, entendeu? O meu momento favorito foi... Acho que foi anunciar, né? Foi falar de Shin Tensei 4. Sempre que tem Shin Tensei, eu curto falar. Então, acho que todos os momentos que teve Tokyo Mirror Sessions, que eu considero Mega Tensei, e Shin Tensei, eu coloco como momentos favoritos. Incluindo o podcast próprio de Tokyo Mirror Sessions, que eu enchi muito saco pra fazer. Já que é o Shin Tensei vs. RM, o Tokyo Mirror Sessions, Sharp FE, o Gen A, Boroku... Ih, não consigo mais falar isso. Ah, ficou o mês inteiro aí. 6 anos aí ficou falando. Não, porque eu sei falar, Genei Bumroku. É Genei Bumroku. Puta que pariu. Bom, todos esses episódios vão estar listados no artigo. Então, se você quiser ouvi-los depois, é só acessar o site e dar uma olhada nos links. O Mara quer colocar a minha história de qualquer jeito, né? Essas porcaria, né? Impressionante. Bom, como a gente não poderia deixar de falar de Pokémon, nessa semana a gente vai dar uma quebrada falando do... A introdução não foi o suficiente, né, de falar de Pokémon. É, mas a gente não falou como uma notícia e tal, né? A gente só citando as opiniões, né? É, mas nessa semana eu quero falar sobre o anime de Pokémon. A revista Korokoro, ela trouxe uma imagem que mostra o início da jornada de Ash... Não início, é tipo um teaser da jornada de Ash em Alola, né? A imagem ela mostrava, tipo, tinha um destaque que Ash vai para Alola e entrará na escola, né? Ele tá com uma camisa listrada agora, é bermudas, né? E, bom, aparecem os novos iniciais, né? Pokémon, etc. E, além disso, tipo, eles depois, não sei se foi a Pokémon Company, não sei quem foi, que publicou o novo trailer, né? Um teaser do começo do anime que vai estrear em novembro no Japão, né? Acho que 5 de novembro. E aí mostra o Ash chegando em Alola, já enfrentando a Team Skull, né? Bom, eles também já estavam fazendo Z-Move já, né? E aí ele começando a escola também, né? Aí, o que vocês acharam do anime e o que vocês acharam da arte? Porque aparentemente mudou o estúdio, né? Eu só vi o posterzinho, não acabei nem vendo, eu nem sabia que tinha vídeo. Eu vi só uma cena do Pikachu e do Ash fazendo raiozinho. E na boa, eu tô um pouco me danando pra Pokémon, os anime há muito tempo. Então, eu só quero ver se vai dar uma novidade, pelo menos ele tá na escola, né? Por mais que é muito estranho isso. Eu acho o fato interessante ele dar numa escola. Você viaja, entre aspas, até o Havaí pra você aprender alguma coisa. Tipo, escola, no jeito tradicional, você pensa em grandes centros, não numa ilhazinha isolada. Então, eu não sei se ele vai ficar na escola, tipo, aparentemente vai ser só os primeiros episódios até ele conhecer aquela companheirinha dele, e depois ele deve viajar ao redor de algo... É que estudar nunca foi pro Ash, né? E com relação à nova arte, eu não senti tanta diferença, acho que meu olho não é tão bem treinado quanto de vocês pra anime. Pô, cara, parece do Estúdio Ghibli, mano, eu não sei se eu gostei. Você tá elogiando muito. Não, lembra bastante, cara. E tá um pouco mais feio, viu? Eu preferia do estúdio anterior, com Ash com olho maior, assim. Nossa, mas comparar com Ghibli é mancada, mano. Você tá elogiando demais. Ou não, você tá chegando a Ghibli, um dos dois. A The Pokémon Company também publicou nessa semana, na última sexta-feira, os dois primeiros episódios da nova websérie, né, a Pokémon Generations, né. Bom, Pokémon Origin fez um sucesso danado antes de XY ser lançado, né, e por que não eles repetirem esse sucesso criando uma nova série, né, só que dessa vez são curtas de 5 minutos... E esses curtas, eles envolvem toda a história das gerações dos jogos de Pokémon, né? O primeiro episódio mostra, tipo, o Red, ou o treinador de Pokémon Red Blue, capturando um Pikachu na Viridian Forest, e mostra pequenos lances de aventuras deles durante todas as gerações, né? Eles enfrentam Caterpie, aí eles vão pra, sei lá, pra Hoenn, enfim. Sempre com um Pokémon lendário pra dar uma enchida de saco, né? Achei engraçado isso, né? Tipo, como se fosse muito fácil encontrar um Pokémon lendário, né? Mas eles encontram Regigas, né, mano? É, mas eles estão lutando na frente, né, mano? Tipo, a Lugia tá passando do nada num lugarzinho aleatório, sabe? No meio da cidade, a Lugia aparece. Acho que os Pokémon lendários têm raiva do Pikachu, velho. Ele tá passando assim, vamos bater naquele rato. É mais ou menos isso, dá pra pensar nisso. Oh, mas o grande detalhe, eu queria destacar. Primeiro, eles começam com exatamente o jogo de Pokémon Red Blue, né? E achei legal, tipo, quando eles fazem a transição do jogo pro anime, né? Mas o mais legal, eu acho, e na minha opinião, deveriam, sabe, persistir, é que o Pikachu, ele realmente faz um grunhido, ele não fala Pikachu. Acho que é a primeira vez na história que eu escuto isso, sabe? Em uma versão de anime. E... outro, o Pikachu ele tá com um formato diferente do que a gente conhece do anime clássico, né? Ele tá mais magrinho, mais cabeçudinho, e ele só tá andando em quatro patas, né? Ele é selvagem, ele não é domesticado igual o Ash. Nossa, por favor, continue assim, ou sei lá, nos próximos animes, se o Pikachu puder voltar à natureza selvagem dele, seria bom. Mas o primeiro curto ele foi legal, foi fanservice. O segundo eu achei meio ruim, assim, eles pegaram o outro lá, esqueceu o Giovanni... eles só vilanizaram ele, dane-se, sabe o que que é? Eles colocaram ele depois da batalha contra o Red, né? Eu tive a mesma impressão. O primeiro episódio foi bacana, mas o segundo, eles conseguiram me deixar entediado, sei lá, em vídeo de 3 minutos, mano. Achei que... Mas sabe o que eu achei engraçado? Eu não fiquei tão entediado porque achei tanto defeito na força policial deles, velho. Primeiro que, porra, os caras têm Pokémon a rodo, assim, né? Eles tem uma Champ e um Arcanine pra entrar na merda do prédio. E, mano, pra que a galera faz prédio se você simplesmente pode pegar um Magnemite e abrir uma porta, aí um Arcanine pra soltar fogo e começar a entrar pelas paredes. Não, né? Então, mas aquele cara que foi entrar pela parede com fogo, assim, sem querer tentar ser lógico, mano, mas até aquela porcaria esfriar pra ele poder passar demora, não é rápido aquilo. Tem muita coisa que faz sentido. Velho, é muito uma Champ quebrando parede. Aquilo sim, foi muito desnecessário, né? E os caras vão com porretinho, mano, que bosta. Se der pra elogiar alguma coisa, eles terem colocado finalmente carros, né, em alguma referência. Pegaram um tanque de guerra, mano, um tanque de guerra, você tá invadindo um lugar, mano, não faz sentido nenhum. Aí o Giovanni no final sai ainda falar, todo Pokémon no mundo serve para me servir. Caramba, hein, mano, você teve 3 segundos pra dar uma frase de vilão aleatório, sabe? E destacar a lealdade, né, dos capangas lá do Giovanni lá. Então, o que vocês gostariam de ver ainda nesse Pokémon Generations? Ah, eu quero ver o N, porque o N é amor, né? Eu só capitulo... E eu acho que eu vou me decepcionar. Eu queria ver, sei lá, a luta do Red contra o Gold, alguma coisa assim, sei lá. Eu não pensei nisso, mas eu queria ver alguma coisa do Rubi e Safira, alguma coisa assim. Qualquer coisa. Não mostraram mais ou menos o que vai ter? Eu não lembro o que vai ter do Rubi e Safira. Se pá, vai ser a luta do Kyogre e do Groundon, né? Nossa, por isso eu vou ficar decepcionado, mano. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nessa semana nós tivemos 2 comentários! Yeah! Vou pedir pro Jumon começar pelo nosso amigo Rodney Viranelana. Vamos lá? Olá, amigos! Gostei do Super Mario Run. Embora eu não possa jogá-lo no seu lançamento, já que sou usuário de Android. Todos nós somos, menos o Mario. É, porque eu sou um cara legal. E tirando o Ash meio zoado de Alola e as outras bichas, que lembram os heróis elementais de Yu-Gi-Oh!, fiquei animado mesmo com a nova minissérie Generations. Tomara que explorem mais os personagens de Black White, que diferente do Mario, pra mim tem a melhor história de toda a série. E pra finalizar, não tô assistindo nenhum anime novo porque achei um segundo jogo de DS de Fire Emblem. Tá muito foda. Ele colocou um negócio aí pra censurar o palavrão, mas a gente fala o palavrão aqui. Embora esteja em japonês. Ótimo programa. Até mais. E eu concordo, o melhor Pokémon Black White é o melhor mesmo, e o Mario, ele tá errado isso. Eu vou fazer depois uma votação na fanpage da Empire e a gente vai... Geowonder, eu não sei como se fala, mas é tudo os caras que amam o Red e Blue. Acho que não vai ter tanto do resto. Primeira geração é melhor, são os nega. E aí o Fire Emblem eu passei pra ele um link da tradução. E eu travei na hora de que eu fui ler Super Mario Run a primeira vez, porque eu não lembrava do que era o cast que a gente tinha feito. O de DS que ele tá falando é a sequência do primeiro, né? É o Guerreiro da Sombra e da Luz. O de Game Boy, o do Roy é melhor. Eu aconselharia jogar aquele primeiro do que a sequência de DS em japonês. É que o de DS é remake do de NES, né? Então eles não mudaram muito a história, então deve ser igual o primeiro, uma história bem, bem mordinha. Uhum. O próximo recado é do nosso amigo Felipe Lima. Olá, pessoal. Excelente cast. Comentando sobre o que disseram, gostei muito do anúncio de Super Mario Run. Concordo que é que esse jogo possa trazer uma nova geração de jogadores para o encanador. Quanto a Pokémon Sun e Moon, gostei das novidades, como o Jamon citou. Espero que os spots de fotos sejam vários. Assim o recurso não ficará morto como aconteceu com jogos anteriores e outros add-ons. Ultra Beasts foram algo bem inesperado. Eu curti e não creio que sejam capturáveis, assim como não creio que o Aerial seja maligno no jogo. Quanto à pergunta, só tenho assistido Pokémon XYZ mesmo. Arco Team Flare. E aí, o cara concordou comigo, o Felipe concordou comigo. Não fez mais do que obrigação, assim, de concordar. Nossa, velho, vai se fuder, meu irmão. Sobre as outras bichas, mano, vai ter uma pra cada versão. Eu acho que alguma coisa vai ter que você vai poder usá-los na batalha. Tipo, não sei se vai ser capturável ou não, mas pode ser que eles sejam seus aliados, vai saber. Eu espero que não. Eu espero que tem que capturar, velho. É o próximo passo de Pokémon. É fazer gente escrava, além de bichos. Caracas, mano. Você não vai usar uma Pokéball, não. Você vai usar um Chicote Ball, né? É o Poké Chicote você vai usar. Mano, os caras dos rentais vão uma loucura com essas coisas, mano. Mas, e cadê? O que, que mais ele falou? Do anime só assistindo Pokémon XYZ. Isso é coragem, velho. Isso é saco, na verdade. Na verdade eu tava assistindo os episódios, mas eis que eu descobri que os episódios de Castelo Rá-Tim-Bum estão gratuitos no YouTube. Eu parei de ver Pokémon pra ver Castelo Rá-Tim-Bum. Eu não sei o que é pior. Nossa, João, pelo amor de Deus, você não teve infância, cara. Você assistiu o quê? Novela da Globo. Não, mano, é que eu era criança com TV a cabo, então eu assistia tipo Nickelodeon Cartoon. Discover. Nossa, que assisti Discover Home and Health. Eu assisti, mas quando eu assisti isso foi bem mais velho, assim, já tinha uns 13 anos, não era infância. Mas... Escrotinho, né, mano? Vai jogar peão, João. Vai jogar na Caraca. Eu acho melhor Castelo Rá-Tim-Bum, porque pelo menos você pode dar desculpa da nostalgia, né? Do Pokémon, não sei. Não, mas Pokémon você pode falar que nem o Fabio Sindus. É meio que uma. Não, uma tara sua, esqueci agora como ele falou. É um fetiche seu assistir Pokémon. Ele não falou fetiche. Acho que ele falou fetiche. Não, a gente vai rever o podcast e comentar, mas acho que não foi fetiche, não. Eita, nós. Perguntinha da semana, eu fiz no meio do podcast, então eu vou refazer agora. O que você prefere? Detonados em vídeo ou detonados em revistas / artigos, né? Responda nos comentários e aproveite para comentar o que você achou do podcast, né? Se você teve alguma sugestão, alguma crítica, ou alguma coisa que você queira comentar em relação ao tema, né? Se você é novo no podcast, nós lançamos ele toda segunda-feira às 10 horas da manhã ou antecipadamente no site a partir da meia-noite, né? Assine o feed para você não perder todos os episódios sempre que eles forem lançados e até a próxima semana.